relaxa, meu mundo dark. A vibe da gata é foda, meu colis é de prima. Reprime, comprime meus atos, me seguro, misturo no escuro. Eu faço contato sem drama, adolescente na cama. É só a gente, ela suga minha alma na calma tão diferente. É minha agulha que fura uma gota só mais de vida. É meu ex, tá em segundo, uma passagem de vida. Adrenalina estabiliza, sua beleza vira brisa. Sem vidro que para a brisa, mas paralisa e frisa. Calma, ela me chapa e nem percebe o mal que faz. Calma, eu me controlo até a hora que não dá mais vício. Tá no perfume, no gosto do rosto fosco, vício que me alucina de monstro, eu viro oposto. É meu LSD, tipo lúcios, diamantes. Heroína do caos, minha singela amante. Ofegante, relax, até quando a mente trava. Dela me tornei escravo, amor numa só palavra. Pelos becos da vida, o nosso encontro é marcado. Seria bom encontrá-la pra não acabar machucado. Ela me droga de uma forma que não dá mais pra aceitar. Ela me droga de uma forma que não dá mais pra aguentar. Ela me droga.